F-250 Bruta de Raça, Palmas Paraná, apoio I9 Equipadora, Tijucar Diesel Power. Essa rotatória tem marca do meu pneu, o projeto bugou, os Nutella não entendeu. Nós tem Fordona, tem Botona, tem GMC, nós é da farra, da estrada, faz acontecer. Cabo com fraco não entra nem tenta, você não aguenta, que nós te ensina o caminho do pão viver. Nosso rolê tá travando a internet, quem me segura é os guris da catequese. Sou bom e novo, curto a vida sem estresse, levantando lama e rodando caminhonete. Nosso rolê tá travando a internet, ninguém segura um guri da catequese. Sou bom e novo, curto a vida sem estresse, levantando lama e rodando caminhonete. É os guri da catequese. Marca do meu pneu, o projeto bugou, os Nutella não entendeu. Nós tem Fordona, tem Bodona, tem GMC, nós é da farra, da estrada, faz acontecer. Cabo com fraco não entra nem tenta, você não aguenta, que nós te ensina o caminho do bom viver. Nosso rolê tá travando. André Zanella, ninguém segura os guris da catequese. Sou bom e novo, curto a vida sem estresse, levantando lama e rodando caminhonete. Nosso rolê tá travando a internet, ninguém segura os guri da catequese. Sou bom e novo, curto a vida sem estresse, levantando lama e rodando caminhonete. Nosso rolê tá travando a internet, ninguém segura os guri da catequese. É os guri da catequese. Sem estresse, levantando lama e rodando caminhonete. Nosso rolê tá travando a internet, ninguém segura os guri da catequese. Sou bom e novo, curto a vida sem estresse, levantando lama e rodando caminhonete. F-250 Bruta de Raça.